controlo 731, com certeza após o gol passar a retaguarda no autorizado de feedback. Afirma, após o gol parquear, passou direito autorizado de feedback, senhor. Está na tribuna. Após o gol, está autorizado o feedback, está preso. Entrada parte 3, senhor. 973. Bom trabalho. Feedback. Então, agora entra em frente. Eu vou dar o tá, eu tenho que falar com Gol 897, chama Centro Recife, frequência 133, decimal 25, gol 1897. 3325, gol 897, boa. Boa. Contra de Salvador, muito bom dia, 355 no 4, decolado, seu escuta. 55 no 4, sobe o nível 170, assim que tiver condições, voa Aracaju. Ok, 170 dá presente, Aracaju, 3P. 5, autorizado decolagem, pista 10, vento variável com 2 nós. Tive decolagem, pista 10, gol 175. Cabo da carga, 570, após a rolagem do bonde da Gol, ali mantém cabeceira 10. Após o gol, ele manteve sua carga no 6570. No 7 no 5, decolado aos 2-2, controle 120, decimal 8, boa viagem. 120, decimal 8, no 7 no 5, boa viagem. Controle Salvador, bom dia, gol 17 no 5. Gol 17 no 5, contato radar, sobe para o nível 360, vigilância. 360 na Arbor, 17 no 5. Solo da 3153 para o taxi 171 na bordo, 1345 Campinas. 153, táxi de Índia, no ponto de história 1895, assistindo 23, bom voo. 1895, obrigado, bom dia, 3153, siga o TAN, ponto de história 1895, bom. Siga o TAN, siga o 973, ponto de história 1895. Cargo 6570, autorizado decolagem, pista 10, vento variável com 3 nós. Esse ano, 6570. Eduardo Santos. Bom dia, 3153.0 ali, mantém, capitão 0. Mantendo 0, aproximadamente 50 metros. Eu vou chamar agora o Centro Recife, 13325, solicitando seu desvio. 13325, gol 607, obrigado. Cargo 6570, veiculado aos 25, controle 120, última 8. 208, obrigado, mata agora. Fala 9805, Sigo Rio, no ponto de espera 1295, a gente 1013. Confirma o seu aberto, gentileza. Cargo 6570, contato radar. Sobe para o 350, vou ir na proa de Jamo, vigilância. 350, vigilância, vou no Jamo 6570, obrigado. 384.4 Afirma. Maceió, número 0, fora da pista 10, saída Fuca, Jamo, rapaz, Jamo, Caju, Caju intercepta, o grupo 677 segue até o destino. Controle 120.8, transponda 5435. 3153, autorizado a decolagem, pistão 1-0, vento variável com 2 nós. Pistão 1-0, 3153. Golf 677, virado destino, 1208, controle, 435, transponda, é o clipe 384. 384, cotejamento correto, não parar pushback, senão. Chamará. Final 73 ali, mantém, capitão 0. Ali mantém 0, 5973. Tá 3153, decolado aos 28, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, bom dia. Controle Salvador, tá 3153, passando a mil pés, se escuta. 3153, contato radar, sobe para o 380, vigilante. 380, 3853. Poderia rodar, El? Obrigado. Tá. Fica 973, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento variável com 2 nós. Total 9895 após a rolagem do Boeing da Rio, Lima tem capiceiro 1-0. Controle, eu sou 3153, desvia direito para 220 por 10 milhas. Autorizado desvio. Sete no cinco, chama o centro Recife, 1288. 288, vou no 715. Atacago 6570, chama centro Recife. 12685, alterna 2545. Recife, 285, 2545, bom trabalho, bom dia. O que mais? Decolado aos 30, controle 120 decimal 8, boa viagem. 308, obrigado, bom dia, bom trabalho. Bom dia, controle 5973 da Rio, cruzando 1500. 5973 da Rio, sábado 310, vigilância radar. 310, vigilância. O controle, outra 3153. Siga. Tem mais uma formação aí a 20 milhas da nossa esquerda. O ideal seria manter a pro 230 aí por umas 30 milhas. Eu estou livre. Obrigado. Vento variável com 3 nós. Nove oito nove cinco, decolado 34, controle agora 120 decimal 8, boa viagem. 208, muito graças, até amanhã. Gol, correção. São 3153, chama o centro Recife. 13325, informe o seu desvio. 13325, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, o total 9895 decolando a 6 Momo, Flak. Total 9895, contato radar, sobe para o nível 320, vigilância. Copiante, ascensão nível 320, sobre vigilância, o total 9895. Acionamento TRIP 5384. Autorizado, sem táxi. Camará. É 225, identifique. Voe a posição pelo desça 4000 pés, Mi 13. Guarde na escuta. O Rio 5973. Chama Centro Recife 12685. Alternativa 12545. 2085, alternando 2545. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. Trip 5514. Chama Centro Recife 12685. Alternativa 12545. Ciclo 4. Tem escuta, Papa Romeu, Romeu Eco Índia, Salvador, aciona código 0224. Tem-se condições visuais, Romeu Eco Índia, reporte para descida. Passarido 2223, acione identificação, chegada é bom, fechame ideal de descida. Chame Recife 12685. Para o táxi trip 5384 com 58 a bordo, está com autonomia de 3 horas e 40, está alternando a Recife. 384 está ativo ainda, no ponto de espera 295, a gente 1013, bom voo. Índia, ponto de espera 295, 1013. Siga 050, ciente. O ajuste 1-0 no 3. Se faz curva à direita, vou na proa na da posição a mão. Chegada a mão. Autorizado. 2223. Esse mantém o 060, 2223. Próximo ao ponto de espera, próximo. 384, Lima, alinha e decola. Alinha e decola, pistão na zero, vento variável com dois nós. Aqui decola, trip 5384. Sol 9895, voo Teresina. Muitíssimo grande, senhor. Direto Teresina, total 9895. Decolar 241 no controle, 120 decimal 8. 08, bom dia, senhor. Muito bom dia, trip 5384, decolou, tá na sua escuta. 384, sobe para o nível 190, vigilância radar. 190, gente. Salvador, bom dia, Tantio Izuno 79, formação Golf. Dia 379, prepara de água, só um instantinho para copiar Guarulhos. Ah, escuta. 5, alterno 2545. 2008, 52545, muitíssimo grato e tenha um bom dia. Bom dia. Tráfego Salvador, muito bom dia. É o Azul 4234, na ponte 8, em formação Globo. Alta direção para a Serra Brava, Romeu Fox, nível 350. Sena 6225, 2000 pés, após pelo Duna, autorizada final no zero. Desce para 2000 pés, após Duna, autorizada final para o no zero. ILS 62. Azul 4299, identifique. Chegada Amanda, essa 070. Inicialmente toque. Passarei 2223, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 3. É, 4000, 1013, senhor. Afirmo. Cliente, descendo. Foram 922, identifique. Chegada a malha, desça e mantenha 050. Solo 9046, posição 3. Cliente Dragão. 9046, confirme o horário do plano de destino. 00 Brasília. Cliente, até instante. Número 225, complete final, chame torre no 895. 1895, grato. 625. Salvador, bom dia, chamei 6225. Chamei 6225, bom dia, ajuste 1013, reporte baixada travada. Bom dia, 1013, reportará baixada na 625. Parede 2223, 2000 pés, autorizada a final. Gente, 2000, reporta o final, 2223. Final baixado, travado, 6225. Chame 225, autorizado pouso, pistão 1-0, vento variável com 2 nós, vento a pistão 1-0. Livre pouso na 1-0, pista úmida ciente, 625. Afirmativo. Guarulhos 320 e uniforme de Luna 6, decorro da pista 10, saída da EON, Leda após Leda Bridge. Controle 120.8, transponda 5461. Para a 310, aqui padrão, azul 4299. Luna 6, decorro da 10, direita da EON, Leda após DCP Bridge. 1208 no controle, 5461 transponder, rotando 3179. Obrigado. 4234, cópia. Afirmo cópia 234. Recife 350, preço 58, acorda pista 10, saída PUCA, transição Caju. Controle no 20.8, transponda 5440. Autorizado o Recife nível 350, daquela pista no 0, PUCA, Caju, Felipe 58. 5440 na transponder, saída 70 no 20.8, pista 350, na transição Caju. 4234, Torre Salvador, bom dia, passarei do 2223. 2223, bom dia, ajuste padrão, continua aproximação, reporte baixado travado. Afirmativo, reportarei. Solo Salvador, Xanair 6225, livrando. Xanair 6225, bom dia, táxi de Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, 6223. Na 62, passarei o 2223. Autorizado pouso, pistão no 0, vento variável com 2 nós. Livre pouso no 0, 2223. Pistão úmida, 62223. Afirmativo, 1-0. Gol 922, 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. 3013, gol no 922. visual com campo, azul 4299. 299, final, chame torre, 1895. 1895, bom dia. Verificando aqui, só mais um vídeo, por gentileza. Foi apresentado pela empresa ou aqui, Salvador? Ah, vou verificar. Escura visual. Azul 4299, bom dia, continue a aproximação, número 2 para pouso. Ajuste fono 0 no 3, aporte baixado e travado. Assim reportaremos com ajuste padrão azul 4299. Cinco 384, chamo Centro Recife. Frequência 12685, alterno 2545. 2685, 2545, triplo. 3226, na sala 256, direita 12219. 219, baixando travado, azul 4299. 2-3, Delta, Cisca. Oi, passarei do taxi de Alfa, Juliette, Pátio 3. Alfa, Juliette, Pátio 3, passarei 2-2-2-3. Mel Cunha? A ponta descida? Direita para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Número 3 na aproximação autorizada final. Solda azul 4234, solicita táxi 1196, bordo Serra Brava, mais 243. Taxi ainda no ponto de espera 895, ajuste 63 no voo. Legal no 013, taxi via Índia no ponto de espera 1895, para o 334 virar. Em 2, final, torre no 895. 895, grado, boa. Salvador, bom dia, com o 922, baixou, travou na 10. O 922, bom dia, ajuste no 0 no 3, continue a aproximação número 2 para pouso. 922. Salvador, 3663, cruzando, mantendo 1-60. 3663, acima de identificação. Chegada ponte, desça 4000 pés, ajuste no 0 no 3. Ponte 4000, 1-0, 1-3. Azul 4299, solo azul 1-0, 0-0, direita no região décima nova. Ouro 922, autorizado pouso, pistão no zero, vento 050 graus com 3 nós. Livre pouso na 10, voo na 922. De Alfa, Juliette, portão 8. Alfa e Juliette para portão 8, na turma 2 nós. Doutor Salvador, bom dia, Zopa 4, vamos para a revista, está feita na Azul 4234, avisar o comboio da Gol na curta final. Aqui. Após o pouso do tráfego ali, mantém capiceiro na zero. Após o Boeing, após o pouso do Boeing, a gente mantém o pouso da Gol na curta final. Bora 922, no solo 02, direita 921, décimo 9. Direita 219, grato, boa. Azul 4234, utilizado em área de decolar, pistão no 0, vento 040 graus com 3 nós. Utilizado em área de decolar, pistão no 0, 042. Certo. E Alfa, reportará 922. Torre 2195, muito obrigado, bom dia. Salvador, 3179, remota 612, pushback acionamento. 3179 autorizado, pushback acionamento, pode 3-7. Vai reportar para o táxi. Azul 4234, decolar 2024, controle 1208, Goiás. Controle de saída 1208, azul 4234, obrigado. E o Romeu Arco-Índia, Romeu, o externo da Juliette da 10, visual com 97, frequência extremamente, cruza pela direita para pouso final da 97. Estimativo, cancelado 204. Aporte gira base pela direita, ok? Vai livrar o eixo pela esquerda e aporte para girar base pela direita, como é o Eco Índia. Tá sim, livrando o eixo da 10, reportará quando na base pela direita da 17. Vamos ver. 212, ação de identificação, chegada mar e desse mantém o 050. Staff autorizado. Foro 605, ação de identificação. Chegada ponte, desça para 4 mil pés, ajuste no 0, foro 3. Alô, 7, Romeu Arco-Índia. 7, Romeu Arco-Índia, autorizado, gira a base, reporta na ponta final. Romeu Arco-Índia. Curta, reporta, Índia. Controle Salvador, curta, bom dia, 5217, da Tripe, transfere, sentido da hotel. 5217, ação de identificação. Mantém o nível de voo 140, proa da posição bom, ficha medial de descida. Bom, que reportaremos para o descida 5217. Já uniforme 17, decola da pista 10, saída fora, pousa agora é leve. Controle 1208, transponda 5471. Eu poderia confirmar o nome da saída? Controle 120, decimal 8, transponda 5471. Posição, nome da saída? Ah, saída, Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, após Arbor, Elefa. Ok, 360 autorizado, Brasília, Brasilu 17. Saída Arbor, após Elefa. 208, controle de saída, 5471, transponda. Está pronto, pushback, acionamento, posição 3. Bruno 9046, cotejamento correto. Coordene com a equipe de solo após Marília. E sai do pote. Liberar retaguarda, autorizado para o pé de acionamento. Ok, chamará para o táxi 9046. Tá, 3179 para o táxi, 228 a bordo, 3:55, galeão. 3179, táxi de Via Índia, no ponto de férias 895 a 23, bom voo. 313, Mátio Índia, 295. Estimativo no solo 09, autorizado backtrack, aposta livrando a pista, o Romeu é quinto. Solo Salvador, bom dia, passareiro 2223, informação hotel. Bom dia, passareiro. Pronto, cópia, Vitória da Conquista 180. Pronto, prossiga. Vitória da Conquista 180, decola da pista 10, saída Arbor, após Arbor direto. Controle no 20 decimal 8, responda 5452. Cliente copiado, conquista 180, decola 10, arbor após direto 1208-5452 no transbordo. Mais passarete em para o cliente, tá aqui, Frank. Reportaremos. Azul 4234, chama Centro Recife. 12685, alterna 2545. O Centro Recife em 12685, alterna 2545, azul 4234. Chega. Deixa eu dar um no mil, pai. Já ali no litoral. Fachada é travado. 3663, ajuste padrão, tem livre pouso, pistão no zero, vento variável com 3 nós. No zero, no 3, livre pouso, pistão no zero, tanto 3663. Zero decimal 8, controle na velocidade. Mais na velocidade meu, qual o dia B para mim? Velocidade carro meu, para acionamento, torre na noite, decimal 9, 3, 3, 3, bom voo. Segue vertical na BR até Águas Claras para sobrevoo. Colocado 0195, mantém 500 GL na sua escuta. 02 no Delta. Campina. 06 Cid Marília, no ponto de espera 1895, 63, no voo. Ponto de espera 1895, 9045. Bom dia. Confirme o PLB? 168. 168, gente. 2.0013, autorizado, 6.13.6.13.2. Controle copiou, Romeu. 7, Romeu, mantém a linha do litoral. Confirme pro Romeu. Ter a linha do litoral. Então, decolado do LC agora, vai se aproximando de Águas Claras para sobrevoo. Copiou, informação? Sente, não estou autorizando o seu sobrevoo na Águas Claras, só vai se dirigir para a linha do litoral. Assim que possível, após os pousos da 190, o senhor vai prosseguir para o seu sobrevoo. Ok, entendido. Linha do litoral. Mais direto mesmo. Tá, 3304, acione identificação. Desse mantém o nível de voo 080 na chegada a bordo. 6217, voe na proa da posição pelo. Desculpa, trip 5217, voa pelo. Pelo trip 5217. Décima 9. Direita 219, 3663. Voo 605070 para 4000. Salvador, tá 3663, livrou na Eco. Dia 3663, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2. 5217, ponto ideal de descida. 5217 da trip dessa é 4000 pés, ajuste no 013. 4000 com 1013, pode manter high speed? Livre. Obrigado. Vento variável com 4 nós. A decolagem da 10, da 3179. Autorizado da 3179. Está muito condicionado e a milha de 5170. O meia milha está autorizado, senhor. Obrigado. mantenho no 09045. No 605 da Gol, Poste Pelo, 2 mil pés. Poste Pelo, 2 mil, 605. Diga, passarelo. Zona 7, controle, 120, decimal 8. 120, obrigado, tenha um bom dia, senhor. Salvador, bom dia, 101179, decolado. 3179 da TAM, 4320, vigilância radar. Tava 320, nada El, sociedade Valeda ou da El? Vileda. Prova de Leda, obrigado, 3179. Os 304 da TAM, redução para 2309. 2309, 3304. Felipe 5217, sua velocidade. Tá 230 agora, acelerando para 240. Sete. No 981, identifique, desse mantém o 050. Chegada Mari. Canema 312, complete final, chame turno no 895. Uno no 895, o nosso 63212. Torre, Salvador é Ocean 6312. Gol 9046, autorizado decolagem, pistão no 0, 040 graus com 4 nós. Livre decolagem no 0, gol 9046. Chame 312, que tem aproximação guardando pista livre, ajuste padrão. Ciente, ajuste padrão, 6312.